estou cantando, eu sinto alguém me acompanhando. São os anjos de Cristo que junto comigo entoam louvores. E a igreja se alegra, me fala em mistério santo com Deus. E o poder é derramado e Deus glorificado pelo povo seu. Divino Deus está mandando e com fogo santo está batizando. Eu contemplo agora como sobe e desce anjos lá do céu. A fogueira santa já está formada e toda doença aqui será queimada. A igreja se alegra, vibra, chora e canta com o poder de Deus. Porque Deus quer colocar uma brasa viva. E o poder vai cair, e o louvor vai subir, e as bênçãos vão descer. É o poder divino, Deus está mandando, e com fogo santo está batizando. Eu contemplo agora como sobe e desce anjos lá do céu. A fogueira santa já está formada.